Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. André Cedrins. O Mural de Ibicoara. Viaja! Deixe de preconceito só porque eu sou da favela. Deixe de preconceito só porque eu sou da favela. Sou como você, eu sou como ela. Só como suas amigas, só como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. Só como suas amigas, só como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. Só como suas amigas, só como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. E o peso? Lembrou? Vem, viola, viola. Sintonia é foda, tá ligado, né? Agora vai vir certinho, ó, as coisas. Aqui a gente faz tudo sem ensaiar, pô. É tudo sem ensaiar, que a gente é isso, que é aquilo todo mundo é. Olha o pivete aí, HF, ó. Viado, viado. Deixe de preconceito só porque eu sou da favela. Deixe de preconceito só porque eu sou da favela. Sou como você, eu sou como ela. Só como suas amigas, só como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. Só como suas amigas, só como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. Só como suas amigas, só como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. Só como suas amigas, só como as amigas dela. Sou, eu sou como ela. Só como suas amigas, só como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. Só como suas amigas, só como as amigas. Sou como suas amigas, só como as amigas dela. Sou como você, viajo. Eu sou favela e meu estilo é vagabundo. Ui. Eu sou favela e meu estilo é vagabundo. Como todo mundo, como todo mundo, como todo mundo, meu estilo é vagabundo. Como todo mundo, como todo mundo, eu sou como todo mundo, meu estilo é vagabundo. Como todo mundo, como todo mundo, como todo mundo, meu estilo é vagabundo. Eu sou como todo mundo, como todo mundo, como todo mundo, meu estilo é vagabundo. Como eita! Meu estilo é vagabundo, como todo mundo, como todo mundo, eu sou como todo mundo, meu estilo é vagabundo, como todo mundo, como todo mundo, como todo mundo, meu estilo é vagabundo. Tá tendo até muito preconceito nesse tempo que a gente tá passando de pandemia, né? Tá tendo preconceito, pô. Sabe o que nós é da favela? Ah, favela. O quê, rapaz? Tá com preconceito que nós é da favela? Até gaguejei, quase que não sai. Tá com preconceito porque nós é da favela? Oxe, pra que isso? Sou como você, eu sou como ela. Sou como suas amigas, sou como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. Sou como suas amigas, sou como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. Sou como suas amigas, sou como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. Entendeu? A gente é maloqueiro azado, pô. Não tem diferença nenhuma pra você morar lá na orla. Eu sou favela. Sou como você, eu sou como ela. Sou como suas amigas, sou como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. Sou como suas amigas, sou como. Sou como você, eu sou como ela. Sou como suas amigas, sou como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. Sou como suas amigas, sou como as amigas dela. Sou como você, eu sou com. Sou como você, eu sou como ela. Sou como suas amigas, sou como as amigas dela. Sou como você, eu sou como ela. A gente se orgulha disso, porque a gente é favela. Nosso estilo é vagabundo, pô. É, estilo vagabundo. Favela, estilo vagabundo mesmo, pô. Tá ligado? Tá ligado? Como todo mundo, como todo mundo, como todo mundo, meu estilo é vagabundo. Como todo mundo, como todo mundo, como todo mundo, meu estilo é vagabundo. Como todo mundo, como todo mundo, como todo mundo, meu estilo é vagabundo. Como todo mundo, como. É! Eu sou como todo mundo, como todo mundo, como todo mundo, meu estilo é vagabundo. Eu sou como todo mundo, meu estilo é vagabundo. Entendeu? Então deixe de ser preconceito. Não venha com seu preconceito com maloqueiro ousado, não, porque a gente aqui é barril, pô. Que ninguém é diferente de ninguém. Eu sou como você, como ela, como as amigas dela, como todo mundo. Como todo mundo, como todo mundo, como todo mundo, meu estilo é vagabundo. Como todo mundo. como todo mundo, como todo mundo. Messias da net, o melhor. Império do Cubi e do Rivas. Não venha com seu preconceito com maloqueiro, não, vô. Não venha com seu preconceito com maloqueiro, não, vô. Sou como você, eu sou como ela, sou como suas amigas, sou como as amigas. Sou como você, eu sou como ela, sou como suas amigas, sou como as amigas. Sou como suas amigas, sou como você, eu sou como ela, sou como suas amigas, sou como as amigas dela, sou como as amigas dela, sou como as amigas dela, sou como as amigas dela, sou como as amigas dela. Swinga minha banda 93256666 HMJ Produções.